Quanto tempo andei sozinho, sem consolo, sem carinho. Era só mais um alguém na multidão. Um grito preso, pronto pra rasgar o céu. Te chama. Tristeza, o retrato decorando o meu quarto. Das paredes, esse tom de solidão. Foi quando a música tocou meu.